ser perrado, azei pagurei. Nos nevoleis a maioni na mosca. Lácio já meu marido carbudo. A daís que lhe céu, o fogo da sua dor. Da laxia, a crista radei mil perroces ao fogo. Lá foi só pra cuidar da nua, cê tropa com o sapo, cê riu do tê. Lá foi só pra cuidar da nua, que carece da rádio, que carece.